Você está ouvindo o AzillaCast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um AzillaCast sem voz, quase. Aê, até que fim! Finalmente, né? Esse numa pauta atrasada. Caralho, velho. E eu passei a semana todinha, eu tenho que falar de X-Men, saí empolgado do filme, mas passei a semana todinha sem voz, mano. Puta que pariu. Já assistiu 3 vezes o filme. E eu sou o Joel Suki, que... esqueci até minha frase, mano, que pariu, os caras falando aqui. Eu sou o Joel Suki, que eu nunca entendi porque o professor Xavier tem músculos na perna, mano. Como é que pode, mano? Eu sou o Dinho Corleone e eu queria voltar no tempo pra ter sinal de internet na porra da minha casa que tava foda, cara, que não tinha. Né? E aqui é Samuel Ragnos e eu tenho o poder de dormir antes da meia-noite. Poder mutante fora, né? Aqui é Giovanni Araújo e, como sempre, na minha grande campanha, Jennifer Lawrence, você tem que ser a nossa Mary Jane. Tem que ser a nossa Mary Jane. Me diz aí, mano, que eu vim me entender que a Jennifer Lawrence, ela fez o filme do... que eu percebi um dia desse, ó. Ela fez o filme do... Foi, falou, Manoel. Esqueci agora. Esqueci agora. Falou. Essa é a frase do Manoel. Falou, então, em meios. Manoel é foda, viu, mano? Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do Azileitor, onde a gente falou de desculpas esfarrapadas, né, mano? A gente tem que ir rápido aqui, porque tem muitos e-mails, né? Uma bíblia de e-mail aqui, cara, uma bíblia de e-mail. Ai, mas os ouvintes do Azila tem que ter desculpas esfarrapadas, né? Estou aqui com Samuel e Dinho, do Cabine do Tempo, para ler os e-mails, né, mano? O Neto está ausente ainda, né, mano? Porque é que muita gente me pergunta, mano, por que é que o Neto não tá participando do cast, não sei, vocês brigaram, não sei o que, né? Não aconteceu nada, a gente não brigou, é só porque ele tá trabalhando muito, mano, ali no posto de saúde que ele tá trabalhando agora, né, aí tá foda ali o tempo pra ele, mas em breve ele estará aí novamente. Como o Manel falou, né? O Pentinho virou contente, né, mano? Sim. Mas eu acho, ô Joel, que você deveria ter gravado um áudio dele com o Esther dando uma desculpa porque ele não tá participando do Azila. É mesmo, mano. E aí tá tudo a ver, viu? Sim. Pois é, né, mano? Outro recado que eu quero passar aqui: acessem o Azileitor, curtam a fanpage lá no Facebook, comentem aí nos casts também. E uma novidade aqui também, velho. Azilação. Tá lá, dê uma assistida. Falou. Se você quiser enviar e-mails, envie para azileitor@gmail.com. E se você estiver escutando a versão sem e-mails, os e-mails irão acabar, exterminar agora. E agora, depois com a versão que a galera ficou aqui, Samuel, Dinho, o que é que eles merecem? Olha, merece um prêmio, só que sem dar nada, viu? Só merece um abraço, cara. Merece um beijo na boca da Gwen Stacy. Aí sim, viu? Muito bem, vamos para o primeiro e-mail aqui do Luan Souza, 17 anos, Maceió, Alagoas. Alê, asilados, queria agradecer que o milagre do Azila funciona. Estou atualmente empregado, olha aí. Olha aí, mano. Mais uma, olha aí. Aí, tô dizendo, só o cara mandar e-mail está empregado aí, ó. Como agora sou um cidadão com poder econômico, dos mais fuleiros, mais ou menos, pelo menos eu tenho dinheiro, né, que eu acho que ele quis dizer aqui. Tenho entrado na vibe de gastar os salários com besteiras. Cinemas, videogames, livros, games, enfim. Se bem que não é tão besteira assim não, né, meu? O cara botou livros ali, cara, no cinema, videogame, livro... É o que move a vida, cara. É, mano. Cultura, mas pelo menos você tá gastando com cultura. Isso aí não é besteira, não. Pois é, mano. No primeiro dia, tomei um tapa na realidade. Fui logo assaltado na empresa. Vixe, mano. O cara... É, vai ver, acho que não foi tão legal ter arrumado emprego não, viu, cara? Parece que o cara foi trabalhar, foi em Brasília, bacana. O cara roubou o meu celular e o de um colega meu de trabalho no primeiro dia. Chivaria. Enfim, a parte boa da empresa é que ela reembolsou a grana do celular e eu comprei outro, olha aí, mano. Aê, empresa boa é essa, que nem eu trabalhei numa empresa aí que eu não fui roubado, mas roubaram o negócio de um amigo meu aí e a empresa falou, ó... Só vou poder te pagar alguma coisa daqui a 2 meses, que agora foi roubado todo o dinheiro, entendeu? O cara ficou um mês trabalhando sozinho, sem nada, ainda não teve o celular de volta, tá ligado? É, na empresa que eu trabalhei era com câmera. Se o cara roubasse uma coisa e voltava o vídeo da câmera, fudeu. Aí descobri, mano. Teve um neguinho que foi demitido nessa putaria, viu, mano? Fora essa, tem aquela do cara do ponto de ônibus e passa uma senhorita com um pedaço do céu nos olhos. Te distrai, falando de mulher, né? O cara aí te distrai e você sai acompanhando a senhorita com os olhos e vê de relance o ônibus que deveria, como é, que deveria pegar, passar o ponto. E o cara fica com aquela cara de besta, chega em casa 1 hora mais tarde. Tá, um rabo de saia não faz, né, mano? Pois bem, consegui foto de uma Topic, que é a marca registrada de carro. É, meu cara escreve tudo sem vírgula. Veja. Carro humano. Carro humano. Eu vou escrever do jeito que ele tá falando aqui, ó. Pois bem, também consegui uma foto de uma Topic, que é a marca registrada do carro humano. Primeira vez que vejo uma porra dessa aqui. Agora que consegui o emprego, graças ao Asila, falta só a mulher. Afinal, nem de só videogames vive o homem. Existe uma dona na qual frequenta meu ambiente de trabalho que me fez perder a noção do tempo e me deixa completamente desnorteado. Acho que ele não pegou ela ainda, não. O cara fala isso daí, que a mulher deixa. A única coisa que descobri foi o seu nome, que é Carol. Vixe, então ele nem pegou a mulher, ele já tá desse cara jeito. O cara ainda tá na fase platônica ainda, mesmo. Próxima semana eu mando um e-mail com as fotos minhas e da senhorita Carol. O cara já tá aí tirando foto, mano, com a mulher. É isso? Ó, eu acho estranho o cara mandar uma foto da mulher dele pra foto aqui com a Zina, né? É a mesma coisa que pediu, ô Manel, pega minha namorada aí, cara, porque o Manel, ele passa o rodo mesmo, cara, entendeu? Iria mandar aquele obrigado para o Joel, pois ele é gente fina, me deu um help no Android pra baixar o podcast estilo iTunes, olha aí. É, queria perguntar uma coisa, cadê o Neto Maro? Já expliquei, né? O Neto está trabalhando muito no posto de saúde, mas em breve, quem sabe, estará de volta logo às gravações normais. Eric Lima, programador de Fortaleza, Ceará. Olha aí. Olá, Joel, e a todos os asilados aí. Bom, aproveitando o cast de desculpas esfarrapadas, resolvi escrever. Por que será, hein? Final do ano passado, eu tava me formando em análise de sistema, depois fui pro Rio de Janeiro, e a última desculpa é que, digamos, que os casts estavam chatinhos, com os temas que eu não curto muito, mas mesmo assim eu olhava o site e seguia no Face. Bom, agora voltou ao normal. Então é isso. Isso, abraço a todos e falou. Ah, mas eu quero dar aqui uma explicação dele, que o Eric Lima me falou ali no Facebook. É porque ele disse, mano, que os casts da gente tava falando de uns temas que ele ainda não tinha visto ali, tipo Homem-Aranha 2, Capitão América. Aí ele disse que ele não podia escutar, mas ele é égua, mano. Próximo e-mail é do Padu Aragon. Sem nem mais um dado depois. Comecei a escutar o podcast meio que por acaso, quando pesquisava sobre o segundo filme do Homem-Aranha, olha aí. Eita. E curti tanto o podcast de vocês que comecei uma maratona. Aê! Olha aí, mano. Eu fico muito feliz com esses ouvintes que começam maratona. Gostaria de ressaltar que concordo em gênero e grau que esse último filme do Homem-Aranha deveria se chamar Espetacular Gwen Stacy. Aí, tá vendo? Esse ouvinte, ele sabe das coisas, cara. Tá vendo? É. Que atriz apaixonante. Mas já vou começar discordando de vocês, por mais que concorde plenamente. O roteiro do filme é fraco, tem muita gordura que podia ser queimada, etc. Achei essa nova trilogia muito mais emotiva que a antiga. Realmente é, né? O cara foi imaginar assim, realmente é mais emotivo ali. Mas a outra era mais porradeira, né? É verdade, não tem como negar, não. Os personagens têm muito mais carisma e esse Peter Parker é mais próximo do que leu dos quadrinhos. É, se ele estiver lendo os quadrinhos do Ultimato, Ultimate, é verdade. É. Ele tá muito parecido com o Peter dos quadrinhos do Ultimate. É, pena que esse novo Homem-Aranha, ele meio que não tem problema de grana, né? Porque ele praticamente... É. Ele consegue tudo que ele quer, né? Não é que nem a primeira trilogia, que o cara se ferra. Trilogia, o cara era fudido mesmo. Era o cara vendia o almoço pra comprar janta, tá ligado? Isso aí é que eu achava legal, da primeira trilogia. Também. Apesar do Peter Parker não ser cool, ele tá... Como é, mano? Ele não é cool? Faltou isso, mano. Ele também não é aquele loser da primeira trilogia. E toda aquela falta de tato do social do personagem eu vejo interpretado por Garfield. Na verdade, eu acho que ele não tem muito esse negócio de ele não ser cool, não. Eu acho que ele mano, é muito mais descolado. Ele tá descolado demais, mano. Ele parece até um integrante de uma boy band, mano. Ora que todo fã de quadrinhos estava sentindo a falta daquele aranha zoeiro. Realmente isso aí, viu? Realmente isso aí, o Homem-Aranha novo agora tá muito mais zoeiro que o antigo. Eu gosto, isso eu concordo, vou concordar com vocês. Eu gosto muito mais do que está sendo feito nos novos filmes. Uma pena que pareça que o roteiro é feito nas coxas, cheio de dedos dos produtores. Para mim, o filme perfeito seria o segundo filme do Sam Raimi com os atores dessa nova trilogia. Olha aí, velho. Como é que seria realmente o filme? É, ficaria legal a ação do segundo filme com a Gwen Stacy. Acho que seria um filme foda, hein, cara? Gwen Stacy, né? Sim, sim. É, vamos aproveitar, né, e comentar um pouquinho do boato que tá rolando na net, né? Que dizem que o terceiro filme, galera, vai ser uma junção do Homem-Aranha antigo com o novo. E eu confesso que gostei muito dessa ideia. E com um bom roteiro, tem tudo pra dar bem. Porque tem um ótimo HQ chamado Os Homens-Aranhas, que fez um maior sucesso. Se o roteiro for parecido com essa HQ, com certeza vai ser um filmaço. Então tem tudo pra dar bem o crossover entre as duas franquias. Essa daí eu não sei nem o que esperar, viu, mas isso aí. Eu vou falar a verdade, eu não vou falar nada, vou me abster de falar isso aí, porque eu já, como eu não sou o cara dos gibis, dos quadrinhos, essas paradas aí, então eu só gostei, vi os filmes mesmo e não posso falar, cara, porque acho que juntar duas trilogias, assim, acho que não fica tão legal assim, não. Mas vamos ver, né? Vamos esperar, né, cara? Pois é. Eu pensei que não ia dar em nada no filme do Capitão América 2. Pra mim, até agora, tá sendo o melhor filme da Marvel até hoje. É porque você não assistiu ainda, cara. Nicolas Fernando, 22 anos. Auxiliar técnico de instalações preditais. Ele é de São Paulo aqui, da minha terra. Preditais? Da onde, maluco? É prediais. Ah, prediais. Foi mal. Eu já mando uma vazilada, né? Título. É que eu quis ler rápido, cara. Ele é prediais. Ele é de São Paulo. Ele fala aqui, ó. Fala, Felas. Estou aqui escrevendo este e-mail pela primeira vez. E ele tá admitindo, né? Porque ele tinha o selo do Fela da Puta, né? Ele escutava... O Azila Cash. Não tem mais. Que o cara tem orgulho de dizer. Chama os ouvintes de fela da puta e o ouvinte admite. Eu sou fela da puta. Não, mas ele meio que agora ele deixou de ser o fela da puta, né? Que ele falou que porque ele escuta o cast há alguns meses, que foi indicado por um amigo dele, né? E ele queria falar, coincidentemente, né? Queria falar, tem um caso de desculpa esfarrapada que se refere exatamente a esse mesmo amigo. Aí ele fala aqui, ó. Nós nos conhecemos desde a quinta série do Fundamental e esse meu amigo morava exatamente na frente da nossa escola e direto esse cabra vivia chegando atrasado, sendo que era só ele atravessar a rua e entrar no portão da escola, tá ligado? Esse cara chegava atrasado. Olha, esse aí era o Manel, esse daí. Pode ser que é o Manel, hein, cara? Vamos ver se ele termina falando que é o Manel. E repara, de Cornel, ó, esse cara ele já tá tão fã do Asilo que ele está usando as gírias do Asilo, ó. Vela, cabra. Sim. Tá parecendo eu com você, ô Samuel. Que nem o do Cabine do Tempo lá, eu fico editando a sua voz o dia inteiro, já peguei seu sotaque praticamente. E eu não sou do Nordeste. Aí ele fala aqui, ó, termina aqui, ó. Enfim, um belo dia, como de costume, cheguei no portão dele pra chamá-lo pra ir pra aula, porque tá vendo? Além do cara ele morar na frente da escola, tinha que alguém chamar ele, tá ligado? Senão ele não ia pra escola, não. Aí ele olha, e quando ele vê o indivíduo vindo do corredor em direção ao portão, todo largadão, com chinelo e meia no pé, aquelas calças de moletom e tudo mais, ele encostou no portão e eu logo perguntei: oxi, mano, não vai pra escola hoje, não? Aí, e esse bicho veio com o seguinte desculpa: não vou pra escola hoje porque eu estou espirrando, nem quis discutir, diz pra ele que com aquele jeito de quem não tinha entendido o sentido. Então, beleza. beleza, né? Aí ele, houveram mais outras vezes que foram inventadas, novas desculpas e muito mais interessantes, mas essa foi uma delas. Ele gostaria de dar os parabéns para todos vocês pelo excelente podcast, que garante muita risada até quando o tema não é muito do interesse. Continue sempre assim. Olha aí, uhum, rapaz. É, mas valeu. Repare, mas... Gil Corleone, que ele está mixando as gírias, ó. Oxe, mano. Oxe, sim, mano. Ele tá juntando. Ele tá, fazendo uma fusão, né, mano? As gírias de São Paulo com... É o mano do Nordeste, praticamente. É o mano do Nordeste, cara. Mano do Nordeste. Próximo e-mail aqui é o do Wilgenberg Silva, 20 anos, Fortaleza, Ceará. Aplicação. Estuda a aplicação do método científico de não fazer nada todo dia. Resumindo, tá ligado? Trabalha no CIOPS. Este menino aí, esse offzão aí, chama a polícia aí, mano. Olá, Joel, e aí, Neto, e toda a galera que escuta a Zila. Este e-mail é uma forma de fazer inveja coletiva. Eita! Na vida temos vários ídolos. Seja na música, literatura, cinema, HQ e até em histórias contadas em podcasts. Estava eu rondando em um shopping com uma amiga quando dois homens passam por nós e ela reconhece um deles. Na hora ela fala apontando para um deles, questionando se eu prestei atenção nos homens que passaram. E eu nem liguei muito, tanto que não virei para olhar. Logo após ela fala que conheceu este homem no tempo que ela começou a sair mais de casa. Segundo ela, o pessoal se reunia e começou a ideia de fazer um evento de anime. Eita porra. Chamado de Vercon. E esse cara se meteu em tudo, dizendo que tinha contado e tinha o contato de bandas japonesas e que também tinha o contato do Bill Gates. Vixe, mano, Dr. Pinóquio mesmo? Será que é o Dr. Pinóquio, mano? Quando ela falou isso, me veio um insight, bah, na cabeça dele. Quando ela falou isso, eu dei meia volta e fui andando bem rápido atrás de ver esse cara. Aí a busca usou uma missão impossível, né? Cara... Reconheci essa história na mesma hora e eu tinha que ver ele. Te Maria. Pois então, pessoal, esse foi o meu dia. O dia em que vi o homem. Eita porra. Que não é apenas um homem. Um mito. Bicho. O homem que muitos acreditam ser o Loki brasileiro. Eu vi o Senhor Pinóquio. Bicho. Caralho, você é um ativity foda agora, viu? Rapaz, eu e o Dio, a gente é doido pra conhecer o seu Pinóquio, né? É doido pra conhecer o seu Pinóquio. Não irei divulgar a identidade secreta dele, mas deixo aqui uma foto tirada hoje para comprovar que eu vi a lenda e o cara está trabalhando com grandes artistas. Isso aí foi o que ele disse pra ti, né, mano? Que... Fala, putaria, mas isso daí foi foda, viu? X-Men, X-Men, que na época que a gente assistiu, né? Como é que era que o Globo falava do seriado? A Globo apresenta X-Men. Era X-Men, não. Era X-Men. X-Men. É. X-Men, exatamente, pera X-Men, aí, pô. Peraí, porra. Eu vou completar a minha frase, peraí aqui. Caralho. Tu fala onde, maluco? Aqui é Telos e neste último X-Men eu percebi que a Florence, como é o nome da mulher aí mesmo? Jennifer Lawrence, baitola. É, ela ali mesmo. Esta safada aí é que faz a mulher azul lá do X-Men. Caralho, mano. Foi a primeira. Pois é, eu vim perceber nesse último. Alguém tem o cumprido com. Peraí. Alguém deu comida depois da meia-noite. Ele tá virando um gremlin. Alguém deu comida pro papel depois da meia-noite. Eu percebi ontem, ó. Segunda-feira. primeira que ela é o aviar místico, calma. Opa, ali, ó. Os X-Men foram criados em 63. Já tá cagando e andando. Criados em 63. Pessoal, vamos ficar sério, que o negócio tá sério, vamos ficar sério. É, ficar sério, porra, bora. Ficar sério. Cara, tudo de paletó, né? Os X-Men foram criados em 1963. É, daqui a pouco o João começa a falar de acordo com os meus conhecimentos, tá ligado? A dupla clássica, né, mano? Jack Kirby e Stan Lee, né, publicaram lá X-Men 1, The Uncanny e X-Men. Como eu já tenho fama daquele que gosta de explicar tudo, que o Jurandir já tá botando pra quebrar em mim, vamos lá, gente. Não, vamos. O Giovanni é o Explication Man, mano. Ele é aquele cara, mano, da Praça é Nossa. Ele pode explicar do jeito que eu quiser, em três universos, em qualquer mutação. É o poder mutante dele, mano. É. Explica mesmo. Ele é tipo aquele cara da Praça é Nossa, mano, o explicadinho lá. Gosta tudo dos mínimos detalhes. Gente, é o seguinte, por que eu quero falar assim? O X-Men nada mais é uma alusão a dois grandes líderes que se combatiam exatamente nos anos 60, famosos, Malcolm X, certo? Sim, verdade. E o grande pastor é Martin Luther King. Então, um pregava uma luta praticamente de combate e o outro através da paz, da mesma filosofia que tinha dos grandes líderes que existiam no passado, como Gandhi, né? Que iriam através da paz e tal. Já o outro queria fazer baixar a pancada. E olha a referência, né, mano? O cara é o Malcolm X, né? Aí... É, porque o X quer dizer, vem do inglês, quer dizer a mais, um extra. Então o termo X, entendeu? Por isso que o termo X quer dizer uma coisa a mais. Então, não, mas o legal, Giovanni, que é Malcolm X, quer dizer o quê? Que ele é a alusão, ou melhor, o Magneto é a alusão a ele, vem do Malcolm X. Exato. Porque o Malcolm X é tipo Magneto, porque o Magneto era a favor dos mutantes, ele é a favor da causa em combate dos humanos. E já tanto o pastor, o Martin Luther King, queria uma convivência. Famoso discurso, I Have a Dream, famoso dele, exatamente. Ele pregava que todos fossem iguais, certo? Só que todos os dois foram mortos dentro das suas causas. Todos os dois morreram dentro das suas causas e tinha essa referência. E hoje, o X-Men, que vamos trazer para o nosso tempo atual, existe referência às pequenas, digamos assim... As diferenças que existem as minorias. Porque, vou dizer uma coisa para você, esse atual diretor, Brian Singer, foi um dos caras que mais entenderam o X-Men, porque ele sente na pele. Exatamente, entendeu, cara? Né? Um dos maiores oportunistas no mercado de quadrinhos, ou de HQ, como queira falar, chama-se Stan Lee. O filho da puta viu uma oportunidade e transformou em dinheiro, cara. Ele é exemplo de americano. Pegou dois casos antagônicos, criou um grupo de mutantes, que foi uma sugestão da mulher dele. Lembra dessa história? Você conhece essa história? Tudo é sugestão da mulher dele, né? Homem-Aranha, não sei o quê. Na verdade, a mulher dele é uma alienígena que vem do futuro, que volta da ideia pro cara. E ela deve estar injetando algum líquido pra ele, pra ele ficar imortal, porque o cara não envelhece não, mas ele tem o mesmo rosto, tá 50 anos, mano. Já faz 80 anos que ele tá aí, mano, do mesmo jeito. Nasceu velho ele. Ele nasceu velho, mano. Agora os X-Men, ele tem essa parada que o Giovanni falou, né, das minorias, não sei o quê. Porque eles são o... Peraí, quem é que tá assistindo ele, não? É o Manel, você tem cara de falar. Não, sou eu não. Tu viu aí o seu não do Manel? É muito fuleiragem, mano. É aquele menino malindo, sabe, que quer se sair, mano. Tem essa parada do negócio deles serem a, como eles falam no filme, né, a próximo degrau da evolução humana, né, e tal. Ele nos quadrinhos, eles são chamados de Homo Superiors, né, mano. É uma evolução do Homo Sapiens. Aí o que eu acho legal, mano, da história dos X-Men é esse negócio de ter esse drama da sociedade, né, envolvida com eles, que humanos não aceitam eles, né, mano. E outra, uma coisa legal também do X-Men é o seguinte, da mesma forma que tinha um problema das minorias, eles sempre foram uma característica de pessoas de várias regiões. Exatamente. Que era uma coisa muito cultural. Sempre tem um irlandês, um alemão, sempre tem um soviético, o Brasil tem a mancha solar, o brasileiro, Roberto da Costa, então... Quem? Pera aí, mas quem é o brasileiro? brasileiro, mano. O Mancha Solar. Você lembra daquele cara que pega fogo no filme? É ele, velho. É brasileiro. É o Brazuca. É porque não botaram a camisa do Brasil ele usando, mano. Mas nos quadrinhos ele usa muito a camisa do Brasil. É mesmo? É, usa a camiseta do... Ele é quase um Tocha Humana, né? É, o Tocha Humana. Ele é o Tocha Humana. É, pronto. Aí, só, que o fator, de mutação dele chama de Mancha Solar, porque o poder do fogo dele é semelhante a uma explosão causada por não ter aquela tempestade do sol que sai umas labaredas do sol, sim? Sim, sim. Muito potente. Teoricamente, meu Deus, pessoal, não vai arranjar confusão, perdoa. Teoricamente, ele é mais forte do que o Tocha Humana. Eu sabia que você ia dizer isso, mano. Eu queria dizer a maioria desses heróis, tipo Super-Homem, o Capitão América, a maioria deles são heróis americanos, né, mano? Nova York, Homem-Aranha, não sei o quê. E os X-Men, eles vieram com uma proposta diferente, mano. Eles são os caras da... É tipo, tem o canadense, o Wolverine, tem o... O Calcaia. Da Alemanha, que é o Noturno, né? Calcaia, tem o Azileitor Man, que vem lá de Calcaia. X-Men da Calcaia ia ser foda. Nossa senhora do céu. Eu só podia ser mulher. Imagina o X-Men que vem de Zé Walter. Qual você vai ter o poder do Chico? É tipo não, eu vou sei qual é o poder. É tipo as garras do Wolverine, sendo que na cabeça, assim. O poder do Minotauro. Sim, o invocado dos X-Men é que a alusão que eles faziam também era aquela galera que era freak, né? Que tinha diferença em relação a todo mundo. Sim. Que tinha alguma coisa que criava essa ageriza, né? Da sociedade. E assim, o professor acabou reunindo vários alunos mutantes. E qual era, Joel, a formação oficial, a first class dos X-Men nos quadrinhos? Porque muita gente que assiste o filme pensa que a primeira classe é aquela do filme, mas não é. Galera, fala aí, Joel, pra gente aí, qual é a primeira formação? É, Professor X, Xavier, né? Ciclope, Fera, Homem de Gelo, Anjo e Garota Marvel, que era a Jean Grey, né? Era o Rego, Botafogo, e Dedé, Mussum e Zacarias, essa era tudo. Aí é o Zex Bebom, viu? Imagina isso daí. E a equipe reserva eram todos da turma das Chaves, mais as Chiquititas. Imagina o seguinte, mano. Imagina se no nosso mundo realmente surgissem pessoas que, teoricamente, são de uma escala evoluída. Tem uns poderes que são merda total, velho. É. São poderes que só servem pra destruir a galera. Não, tipo os olhos do Ciclope. Entendeu? Quando surgiu o poder do Ciclope, mancha, é destruição total, mano. Então o professor, até isso, ele pensou também, né? Em ajudar esses alunos e bolar maneiras de minimizar os efeitos destrutivos dos poderes e usar os poderes deles pro bem, né? Exato. Não, mancha, o Ciclope, ele podia trabalhar com um soldador, mano. É mesmo. Aqueles caras soldando navio, né? Vixe, mano. Ele soldava no preço, viu? Ciclope mesmo é filho nesse universo do X-Sambas, que é o Destrutor, que já tinha aquele poder do próprio corpo, entendeu? Nesse universo. O Destrutor, na verdade, no universo dos quadrinhos, são irmãos, certo? Mas aí tem esse detalhe. Agora, eu acho legal que foi o X-Men desse retratado desse jeito, foi respeitando e criando seu próprio universo. Porque o universo dos quadrinhos é um samba do crioulo doido ensandecido, cara. Não, lógico, né? Mas eles misturam coisas reais, né? Tipo, problema da sociedade, aí daqui na próxima saga tá no... É uma saga cósmica, não sei o quê, o inimigo. Aí na próxima saga é viagem do tempo. É saga de realidade alternativa e depois é saga de viagem no tempo. Então tem uma mistura do caralho. Os arcos que eu comecei com o Pai do X-Men foi exatamente o momento que entrou a Kitty Pryde e ela começou a crescer. No meio do processo, ela resolveu ser Alice Negra. Entendeu, cara? Aí, então, você ficava mistuia a cabeça dela, mistuia a cabeça, e aí, depois ela aparecia com um dragão, que eu não lembro o nome do nome. Então, quer dizer, começou a misturar, começou a crescer. Basicamente, as histórias dos X-Men é pautada na formação deles, né? Sempre é. As primeiras histórias que eram esse grupo, né, da primeira classe ali, que foi onde os X-Men surgiu. Aí teve outros que apareceu a Irmandade de Mutantes, né, do Magneto, que era formado por Magneto, Mercúrio, Feiticeiro Escarlate, Groxo e Mestre Mental, mano. E o mais invocado que eu também, eu acabei comprando todas as edições, as primeiras edições dos X-Men e saí lendo. É invocado que todos os inimigos dos X-Men eram mutantes. Eles não faziam questão de lidar com outro tipo de inimigo. Era tudo mutante. O foco dele era só esse. É lutar contra mutante. Então todas as histórias dos vilões eram mutantes também. E eles sempre tentavam converter o cara pra entrar nos X-Men, ou então pra eles deixarem de ser violentos. Era sempre assim, mano. Eu lembro que tem uma história, mano, do Magneto, que ele tenta chamar o Thor pra Irmandade de Mutantes. Ele olha assim, o Thor aí, não sei o quê, bicho é forte, né, e tal. Aí eu torno, esse negócio aí de mutante não dá pra mim, não sei o quê. Era uma dúvida que eu sempre tinha, que eu queria saber de vocês, já que vocês leram os quadrinhos desde o início. Ah, eu não acompanhei nada, então eu queria saber de vocês. O Wolverine não é mutante mesmo, né? Não, ele é não mutante. Não, ele é, maluco. Ele é, pô. Peraí. Por que você está se baseando nisso, Jim? Porque ele, praticamente, ele é um cara que foi criado em laboratório. Não, aí não, que tá muito atingindo, muita gente tem confusão. O que ele tá falou, a coisa que ele foi criado foi o adamante. É, o adamante nele. Muita gente confunde, porque o que acontece? Quando o Wolverine apareceu... O Wolverine apareceu bem depois, né, mano? Era um sidekick. Ele nem apareceu nos X-Men, né? Ele apareceu na história do Hulk, né? Exatamente. Caramba. Foi, cara. Então, o que acontece? O grande, a virada do Wolverine, a grande apresentação, foi quando teve vários eventos que envolviam, mas principalmente quando ocorreu o chamado Arma X, que muita gente diz que é Arma X, na verdade não é Arma X, é Arma 10. Ah, isso aí foi coisa do filme, dos roteiristas do Wolverine Origins. Foi. Isso aí foi bosta dos roteiristas, mas é Arma X, velho. Aí botaram Arma 10, que foi aquela merda. Que é Arma 10, velho? Não, porque X quer dizer é Arma Extreme, quer dizer, Arma Máxima, não tinha outros projetos, porra nenhuma. Aí os caras botaram, é Arma 10, quer dizer, teve 1, 2, 3, chegamos no 10. Não. Então o que acontece? Então o Wolverine só apareceu quando teve a Arma X. Até então, era só um maluquinho vestido de amarelo, pulando feito macaco, dando susto todo mundo. E o Wolverine teve essa importância, da mesma aconteceu com o Homem de Ferro. O ator se interagiu tão bem com o personagem que destacou, porque o Wolverine do Hugh Jackman, ele é grande, enorme, ai meu Deus, bichei, entendeu? Mas ele não tem nada a ver com o outro, é baixinho e carracudo, tá? O resto da personagem está perfeito, entendeu, cara? Pois é, e o Wolverine era um mega coadjuvante, e ele não iniciou como X-Men nos quadrinhos, ele iniciou como um dos integrantes da Tropa Alpha, e essa Tropa Alpha era cheio de caras bizarros, e dentre eles estava o Wolverine, e o uniforme dele era vergonha alheia. Eu tô mandando um link aí pra vocês darem uma olhada. Muito ruim, velho. Puta merda. A máscara dele parecia uma máscara de gatinho, velho. É muita vergonha ler o Wolverine do Tropa Alpha. Nossa, mano. Que zoado, viu, mano? Pois é, eu ainda acharia foda se o ator que fez lá o Bolivar Trask fosse o pigmeu da Tropa Alpha, mas tem tudo a ver, ó. Pigmeu. Respeite o ator. É o Peter Dinklage. É um puta ator, cara. É um puta ator, cara. Ele é o cara foda. Tá aí, o cara tá mostrando que tá veio pro mundo, tá botando pra quebrar em Game of Thrones. Tá, cara, quando estourou, já vem chamando a atenção em muito tempo de muitos outros trabalhos que já vem fazendo, mas vem se destacando principalmente após o Game of Thrones, né, cara? Que o cara não tem o que dizer, né, cara? É, o cara é a prova viva que, como é o nome, atuação, como é o nome? Tamanho não é documento, né? Literalmente. Agora o Wolverine, mano, ele entrou muito depois, mano, do começo das histórias do X-Men, mano, porque os X-Men começaram em 63, o Wolverine veio entrar em 75, mano. O cara entrou, mano. É porque alguém chegou assim, ih, não temos um personagem canadense. Bota essa porra aí. Bota, é, assim. A formação nessa época era Wolverine, Tempestade, Colossus, Banshee, Noturno, Solaris, Pássaro Trovejante. Eita, o bucha de canhão, Pássaro Trovejante. Pássaro que morre Trovejante, velho. Que morre na primeira aventura. Ele não morre de uma queda de avião, não, no acidente de avião. Tá bem, se o cara é um pássaro que morre voando, já tem... É, velho. Ele não, morre do acidente de avião. Não, isso é nome de índio, pô. Isso é nome de índio. Não quer dizer que o cara voe, não. Ele tinha super força, mano. Uma pessoa que ele tinha poder de voar. Caralho, mano. Pássaro Trovejante, não. O poder dele é de força. Mas o X-Men trouxe personagens que foram importantes pra todo mundo. É lógico. Foi Jean Grey, que fez tempo. Emma Frost, tá? Não vamos destacar, certo? É, o Fera, que muita gente chama. O Homem Gelo. E os filhos do Magneto, né, cara? O Mercúrio e a Wanda, né? Que é a como é que chama? A Feiticeira Escarlate, né, cara? E os próprios personagens pequenos também, mano. O Colossus, mano. A galera gosta desse cara, mano. Colossus, é legal. Colossus, mano. Eu acho da hora, estiloso, cara, tá ligado? Mas o que eu acho zoado, o mais zoado do X-Men. O Colossus é filho do menino? É o cara de metal, o russo, o Peter. Ah. Peter, pois é, mas porque tu falou dois filhos do que é o Mercúrio e a menina, e ele meteu o Colossus no meio, aí não é mais na filha, não, né? Só o Mercúrio e a Escarlate, né? Mercúrio é o que corre rapidinho ali. Eu não sei se tem ele, se tem esse personagem lá nos quadrinhos, mas tem no desenho que passava na Globo. Quem? Aquele Jubileu lá. Nossa, Jubileu tem, não. Jubileu apareceu. Jubileu não é a criação do desenho, não, é Jubileu? Não. Calma, peraí. Jubileu começou no desenho, mas foi para os quadrinhos, que ela isso é mais moderna. Isso mesmo. Ela era do desenho, foi criada por desenho e apareceu no... Ah, mas que personagem zoado, viu? Não, gente, é a mesma coisa da Arlequina. A Arlequina começou no desenho e depois virou cano, entendeu? Porque nunca ninguém teve uma personagem tão positiva como, no caso, a própria Jubileu. Jubileu, tanto é que nas correlações que teve depois, Jubileu foi a que voltou na versão dos anos 90 para falar do dia do futuro esquecido lá, como é que chama lá? Tem outro nome? Giovanni, quem volta não é ela não, mancha. É o Bishop. Falando merda, é a Kitty Pryde que volta. Depois da meia-noite. No desenho também não é não, no desenho é o Bishop. Não, o Bishop é que volta. Peraí, teve uma versão dos anos 90, dos anos 80, foi a Kitty Pryde. Kitty Pryde foi que voltou no HQ. Nos anos 80. HQ tem duas versões. Tem uma dos anos 80 e outra dos anos 90. Nos anos 90, quem volta é o Bishop também, viu? É, o Bishop também. Tem certeza? Certeza. Só pra entender bem esse lance da cronologia. O do lance lá de voltar no tempo, a primeira volta no tempo é da Kitty Pryde, que ela volta no tempo, ela consegue... Nas HQs, né? Dias de um... E a segunda é o Bishop pra tentar encontrar um traidor que fez uma nova saga, né? Que é o traidor que gerou uma saga chamada Massacre dos Mutantes. Sim, que é o roteiro do desenho, né? Essa HQ aí. Pra tu ver como a Jubileu é um personagem importante, mano. Minha mulher tava dizendo aqui que todo menino que era meio lesadinho no colégio chamava de Jubileu, não sei porquê. Vixe, mano, isso aí eu não sabia também. Então, mas eu acho... Porque no desenho ela é uma pomba lesa, mano. E o Wolverine meio que se torna um pai dela, né? No desenho ali, que ele gosta dela, não sei o quê. No filme que eles fizeram diferente, né? Trocaram a Jubileu pela vampira. Né? Que não tem nada a ver, mano. A vampira nos quadrinhos, ela sempre foi uma personagem muito, assim, decidida, né? Em fazer as coisas dela e é, tudo. É forte. E ela era, né, até vilã, personagem. Ela começou como vilã nos quadrinhos. Teve uma época que a Mística, que comandou a Irmandade de Mutantes, ela formou um grupo com o Blob, um tal de Pyro, que eu não sei nem quem é, mas esse cara... É o Pyro, pô, do Pyro. Fogo. Pyro, pô, aquele que aparece no filme que fica toda hora mexendo com o pô. Ah, aquele cara que tem a roupa vermelha e amarela, né, com... Isso, ele que é o Pyro. Que no filme é aquele babaca que fica com o isqueiro na mão. O Avalanche, que também tem um poder de bosta, cara. O Avalanche faz terremoto. A Sina e a Vampira, que a gente falou, mano. Isso. Não, cara, olha lá, vocês estão falando poder de bosta, sabe, coitado daquele cara, sabe? Tinha um personagem do X-Men que o poder dele era Cifra. Lembra do Cifra, Manuel? Ei, Samuel. Lembro, sim. Qual era o poder do Cifra? O Cifra tinha o incrível poder de traduzir qualquer língua. Ah, tomado. É a mesma intensidade do meu poder de dormir antes da meia-noite. E o poder de bosta, mano. O mutante que solta... O poder de bosta. O mutante que solta bosta pelas mãos. Poder de bosta. Isso aí a gente tem na real, né, mano? Esse cara aí, o cara que pega em qualquer coisa e transforma em merda, né, mano? Não, gente, esse mutante existe, viu? Não vamos ser um podcast catalógico. Vamos ser um podcast normal, caso de uma joana organizada. Então vamos. Agora, que poder de merda é uma boa ideia? Poder de merda. Esse mutante existe na real, viu, mano? Esse cara que pega em tudo e transforma em merda, viu? É, tirando o Banshee, todos os mutantes são altamente carismáticos, porque o Banshee é vergonha alheia. Banshee, mano? Puta que pariu, mano. Esse é um poder de bosta, viu, mano? Esse cara aí. Macho? Como é que o cara... Não, mano. Cara, mas, pra voar. Eu até achei pai também. Na primeira vez que eu assisti aquele filme, aí ele. Ah, o poder dele é dos gritos. Ah, ele tá aqui gritando. Muito pai. Quando foi depois que ele foi desenvolver lá, que foi aprender, ele consegue voar, né, e tal, porque da onda que faz com que ele vá pra cima e tal. Aí, isso aí é escrotidão muito grande, velho. Até que dá pra fazer alguma coisa, né? dá pra fazer o quê, velho? Mas aquele poder ali dá pra... É, como não perturbar qualquer juiz aí, mano. Qualquer super-herói, mano. Todo mundo tem ouvido normal. Ou então escuta muito mais além, porque é um poder. Ele tá com berro no ouvido de alguém, menino. Olha. Manel, o ponto fraco dele é amordaçar o cara, mano. Amordaçou pronto, mano. Uma fita adesiva, tu vence ele, mano. É pra chegar perto dele, mano. O band-aid já era, você já calou o cara. Tu queria ter o poder do Banshee ou do Colossus? Não, com certeza. O dele eu não queria, não. Mas fazer alguma coisinha, dá pra... Putaria. Mas nessa formação aí, o Banshee perdeu a voz dele, mano. Ficou mudo. Nessa saga aí, a saga que a Fênix morre, né? Aí o Ciclope... Vixe, meu irmão. Tá chegando perto de mim, ó. Vou sair do grupo aqui, né? Não sei o quê. Aí a formação ficou a Tempestade, Wolverine, Anjo, a Ninfa, que era a Kitty Pryde, né? Noturno e o Colossus. Eu acho o Noturno, eu acho massa, a habilidade dele é doideira. Ah, é massa, é massa. O top, vou falar até hoje, pra mim até hoje é o Wolverine e pronto. Ó, vou falar a equipe que fez mais sucesso de todos, que foi nos anos 90, que também tem ligação com a série animada de 92. A formação mais clássica é Ciclope, Vampira, Jubileu, Psylocke, né? Psylocke quase não aparecia no desenho, ou aparecia direto. Mas eu falo assim, nos quadrinhos e no desenho, entendeu? Porque no, nos quadrinhos ela era mais ativa, entendeu? Aí Wolverine, né? E o Fera, né? O Fera é o quê? O único poder que ele tem é o quê? É inteligência, só isso, né? Super força, mano, o cara. Super forte, tem aqueles pelos azul que deixa ele azul e ele é... Ele é um animal, né, meu cara? Mas eu acho que não, mas eu acho que ele é bem força, mais inteligente. Ele tem super força, super agilidade e super inteligência, macho. O Fera tem. É, tem super agilidade também, que ele. É, apesar de ser meio lento, né? Não, ele anda na parede também, não anda, não? Não, o Fera é ágil pra caramba. Ele é como se fosse um gorila ultra inteligente, velho. Gente, o poder do Fera é uma miscigenação entre a força e a inteligência. Ele era uma referência aos. Muita gente falava aos, digamos assim, aos inteligentes brutamontes, entendeu? Então, uma característica que tinha muitos anos 70, 80 e tal. O Dolph Lundgren, né, mano? O cara é um mega químico, né, mano? Formado, inteligente, só uma porra, e a galera, né? O bicho é burro, né? Tanto é que a turma faz aquela zoação lá dos missionários exatamente por isso, né? Que ele chega lá e vai fazer aquilo e faz outra coisa. É, entendeu? Pois é. É porque os X-Men, galera, tem um lance que é bom frisar. Eles sofrem uma segunda mutação, e o Fera foi um deles. O Fera, ele acabou sofrendo uma segunda mutação que deixou ele mais forte, mais ágil, mas em compensação, ele ficou com aquele pelo azul. Devagar. Mas isso, outro dele, mano. Isso foi uma interpretação do filme. Ué, o macaco. Não, mas eu tô falando dos quadrinhos, Giovanni. Mas a interpretação pior ficou no filme, só que não explicou. O filme tá como se fosse uma evolução. Não, no quadrinho. Filme, não, no filme ele tava criando um... Isso no First Class, né? Ele tava criando uma cura, né, pra aberração dos pés dele, mas em vez disso ele fez foi aumentar a potência da mutação dele. Pois entendeu? É. Já nos quadrinhos, Giovanni, é uma segunda mutação. A mutação dele evolui e ele fica muito mais bestial. E qual é que era o poder dele antes dele virar fera? Não, o poder dele era... Ele tinha a aparência de um gorila, entendeu? Ele era fortão que e tudo, e tinha uns pezão e tinha que usar chinela grande, sapato grande e tudo. Chinela grande. É como se fosse uma evolução da evolução. No filme traz como se fosse um poder subsequente, entendeu? Que o cara tem um poder e aparece com o outro. Não retrata como evolução. Concorda comigo, Samuel? É como se tivesse um e aparecesse outro. Isso. Eu vou dar um exemplo clássico pra vocês, que é retratado na HQ Wolverine Origins. Não no filme, por favor. Não é o filme, é a HQ. A origem do Wolverine, né, velho? É, o Wolverine era um garoto que vivia doente, estilo aquele garoto lá do Meu Primeiro Amor, que era alérgico a tudo. Sim. Wolverine era alérgico a tudo e vivia doente. Aí, do nada, ele começou a se curar e tinha um fator de cura inacreditável. E, no momento de ira, manifestou a segunda mutação dele, que era as garras. Entendeu? As garras de osso, saindo da mão, né? Essa origem do Wolverine, ela, durante muito tempo, ela foi meio que um mistério, né? Porque, até então, essa origem dele é uma origem, entre aspas, recente. Isso, porque durante muito tempo, mano, a galera não sabia de onde é que ele tinha vindo, não tinha criado nenhuma história dele. Alguns roteiristas davam tipo, o ponto da história ele teve aqui, teve na Guerra Civil, teve não sei aonde. Aí é meio que amarrado a história. Início, né? Wolverine Origem é muito irado, ó, velho. O início, aí depois... Só pra vocês terem uma ideia, o Wolverine ele foi criado em meados dos anos 70 e só no início do ano 2000 é que fizeram Wolverine a história que conta a origem dele. Aí, ficou quase 30 anos, né, meu cara aí. 30 anos sendo fodão do X-Men sem origem. É. Aí, Dinho, só pra tu entender melhor e também pra aqueles ouvintes assim que não leram as HQs, o Wolverine ele tinha um fator de cura dele, tinha os sentidos aguçados e tinha as três garras de osso pessoas que saíam do punho, né, das duas mãos. Aí o que acontece? O governo viu o potencial dele desde a tropa alfa, que ele era um dos mutantes da tropa alfa, e depois viram esse potencial dele na equipe. Aí fizeram o Arma X, que é aperfeiçoar as mutações, né? No caso, é usar um mutante como uma arma. Aí eles aperfeiçoaram ele pra deixar ele mais mortal, que no caso fizeram um implante, que só seria possível pra um mutante que tivesse fator de cura como ele, pra implantar o adamante pra transformar ele numa verdadeira máquina de matar, né? E conseguisse enfrentar qualquer tipo de adversário, porque as garras dele, em teoria não, na prática, conseguem cortar qualquer coisa. Mas só falando que desde os anos 70, ele já tinha garra, hein, de adamante. Não, mas é bom saber, porque eu sempre ouvi de todo mundo falando, o Wolverine, ele não é mutante. Eu sempre ouvi isso, cara, desde que eu era pequeno, entendeu? Onde tu ouviu isso? Este doente falou isso, mano, pela porra de Deus. Isso, até o Telo sabe que ele é mutante, mano. Esse doente falou isso, pelo amor de Deus. Eu que nem, nunca nem vi um HQ, mano, sei disso, mano. Agora, se os X-Men, eles são mutantes, o Homem-Aranha, ele é considerado um mutante também? Não, o Homem-Aranha é porque é o seguinte, ele é um humano... Humano, veja só, o mutante ele nasce e desenvolve. Isso. Na adolescência, no caso, não interessa, pode ser mais velho, pode ser mais novo. Não, mas os X-Men, eles sempre desenvolvem os poderes na adolescência. É porque aquela velha história, um momento que explora nossos apresentes, nossos hormônios exploram mais, é a fase da puberdade, cara. Isso entendeu? Mesmo. Entendeu? Por isso que tem essa correlação. É o seguinte, existe uma expressão que a Marvel não usa muito, mas a DC usa demais. Eles consideram que todo ser humano que sofre um efeito externo, tipo uma explosão de um raio com produtos químicos, ou uma picada de um aranha radioativo, ou então uma exposição à bomba gama, eles consideram essas pessoas que são alteradas geneticamente por meios externos, como consideradas como meta-humanos. Mano, muito bem definido pela DC, Isso. Aí o que acontece? Os personagens que têm essa exposição e que sofrem essa mutação através desses exemplos que eu falei, né, através de efeitos externos, são considerados meta-humanos. Então, às vezes tem gente que se confunde, né, meta-humano contra mutante, né? Mutante não, ele já nasce com poder. A teoria também dos mutantes é o que acontece, e isso não é certeza, isso aí os roteiristas jogam no ar. Eles dizem que os mutantes, eles vêm de pessoas que tiveram alguma ligação com algum tipo de radiação da família, tipo um avô ou uma avó que teve algum tipo de radiação, foi passando de pai pra filho, até chegar nessa mutação que é aquele jovem que nasceu com esse poder, entendeu? Então já vem de geração em geração fazendo a mutação até ele ganhar os poderes. O Explication Man vai dizer, nem que seja radiação. Explication Man, né? O mutante. Não, nem que seja radiação. Mutante que explica as coisas, né, o cara? Mutante que explica as coisas. Ou chato. Ou então, pra ficar mais massa, o nome é o Explicação. O abrasileirou o nome, né, não? Não, o Explicação tá com cara de vilão da DC. O Explicador. A Explicação é igual assim o Charada. Em relação a essa posição da radiação, era um mito ou a medo que sempre teve em relação à era nuclear, entendeu, cara? Sim, sim. Entendeu? Sim, mas agora é o seguinte, você tem os meta-humanos, que é muito bem definido pela DC, são aqueles que recebem influências externas. Todos eles eram correlacionados com radiação, isso. Tá? Porque a radiação é uma mutação a nível do DNA provocada por um ambiente externo. Quando o cara já nasce com o DNA alterado, que é o caso que agora está se provando muito, e é bem retratado no filme, sim, sim. É exatamente isso. Você já nasce com esses gene anômalo. Por exemplo, as pessoas que apresentam alguma alteração em alguma doença genética, que hoje é chamada de DNA doença, pode ser uma mutação de evolução. Doença, né? Entre aspas, né? Doença, ou pode ser um processo de evolução. É que nem o caso, por exemplo, da pessoa fala muito da síndrome de Down. Eu vi uma vez um cara escrevendo sobre a síndrome de Down, que no futuro, o fato da síndrome de Down, o cara ser um pouco a mais, mas ele pode estar dentro do seu processo mental e ser extremamente inteligente, em que em detrimento dessa situação da inteligência dele, há uma variação de posição física e tal, mas ele tem algum ponto mental ou físico, diz o cara, e que ele possa se apresentar. Então, no futuro, nós vamos entender a evolução ele chama de, não chama de doença, chama de evolução. Isso, isso aí existe, mano, porque é o seguinte, mano, eu já vi no YouTube uma vez, o cara, ele tinha tipo uma doença, sei lá o que era, e que ele levava queimadura, o pessoal botava fogo na pele dele, ele não sentia porra nenhuma, mano. Ele não se queimava, a pele não ficava preta, já bem, isso é é uma mutação, mano. O cara é o X-Men, mano, esse bicho aí, velho. Entendeu? Então, o cara trata, o cara não trata. Porque a gente, o problema do ser humano, como é bem retratado no X-Men, o que a gente não desconhece, a gente passa a rejeitar ou trata como alguma coisa anômala e é tratado como doença. Pois é, mano. Entendeu? Então, se você olhar bem, todos os X-Men, se você olhar numa linha certa, temporal, que já teve, inclusive, um quadrinho famoso sobre isso, que eu esqueci o nome dele, e que trata os poderes do X-Men como se fossem anomalias. Então, o cara do Magneto passa mal, o cara que é do raio gama se derrete, como se os personagens de Marvel fossem loucuras, entendeu? Sim, o que aconteceria se fosse real, né, velho? Que é, tipo, exato, o cara levar o raio gama, aí o cara todo doente, morre 2 dias. É, assim, se eu não me engano, isso aí foi uma matéria da Super Interessante que falou sobre isso. Acho que é HQ, não, mas tem HQ, HQ disso aí. Tem um HQ que agora não lembro o nome, porque você sabe que depois de um certo tempo, depois de 2 divórcios, separação, você fica sem material, né? Eu tinha essa HQ, É tanto que tinha muitos heróis que era baseado da radioatividade, né? O próprio Demolidor foi um, viu, Dinho? Foi uma espécie de tambor radioativo que se abriu e bateu nos olhos dele e salvar um cego. Quem é o Master? Não, o tambor é lixo radioativo. É lixo radioativo. Quem é o maior exemplo de radioatividade? O maior exemplo de radioatividade é o Hulk, pô. É isso aí. O Hulk e o Demolidor com os dois. Não, tem muito. Mas a aranha do Homem-Aranha nos quadrinhos, Telos, era radioativo, mano. Era não. A aranha sobreviveu ao Rio Cocó e ficou daquele jeito. Rio Cocó do Bode. Pior que o Rio Cocó, mano, ali o canal ali do bairro ali, do bairro Heller, mano. Ali é sinistro. Depois que ela passou o estágio lá no Rio Cocó, ela fez pós-graduação no Tietê e mordeu o Peter Parker. Cash bairrista total, hein? Putaria. Dois arcos mais importantes que eu acho foi, foi da Jean Grey, que foi exatamente da Fênix, que foi um festival de nego morto e batendo pra caramba, certo? E um dos mais importantes foi esse do Dias do Futuro Esquecido, que é bem retratado nos filmes, entendeu? Mas o Dias do Futuro Esquecido não é só duas HQs, não, mas tipo, o que aconteceria assim? Não. Ela foi importante porque ela teve uma grande influência no universo de HQs, inclusive virando referência para um tal de James Camarão. Sim. Que fez um filme vagabundo, que é o nome da porra do seu Castle, bosta. O Exterminador, entendeu? Do Futuro, baseado, né, do Dias do Futuro Esquecido. Exatamente, entendeu, cara? O Dias do Futuro Esquecido, a HQ, ela serviu de base pro Exterminador do Futuro, e o Exterminador do Futuro agora serviu de base pro filme do Dias do Futuro Esquecido. Esquecido, né? Exatamente. O começo tá vendo o crânio pra tudo quanto é lado, a luz no fundo e os caras se matam. Exatamente. É, na verdade, a minha teoria é que o filme que serviu de base pro X-Men do Dia do Futuro Esquecido foi o Efeito Borboleta. Não tem nada a ver essa porra de Efeito Borboleta, não. Não, vamos falar de outro filme, Joel. Como é o nome? Em Algum Lugar do Passado, Dias do Futuro Esquecido. É, mano, Dias do Futuro Esquecido é um Em Algum Lugar do Passado com mutantes. Mas o arco do massacre foi antes ou depois do Apocalipse, né? Foi depois da Era do Apocalipse, né? Porque essa Era do Apocalipse acabou gerando uma realidade alternativa, né? Que eles corrigiram também com Viagem no Tempo. Que acabou aparecendo vários personagens que ficaram... que apareceram agora nesse filme novo, né? Dentre eles, esse personagem que apareceu, ele não é do universo normal dos X-Men. Ele é do universo da Era do Apocalipse. Só que colocaram ele antes, porque ele é um personagem muito carismático. Que, na verdade, não é um personagem, mas é uma personagem que é a Blink. Que tem o poder de abrir portais... E ela é do universo da Era do Apocalipse, onde o Apocalipse é soberano sobre a Terra e os mutantes estão tentando tirar ele do poder, essa realidade. E ela ficou extremamente importante no filme. Ficou maravilhoso no filme. Isso mesmo. Também achei, viu, mano? Aquele poder dela é irado, mano. É porque assim, eu não acompanhei X-Men muito nas HQs, mas engraçado é isso daí, mano. Porque é tão bem feito o negócio que, mesmo eu não acompanhando as HQs, parece que eu conheço todos os personagens. E as histórias tudinha que o Neto que me contou, os arcos das histórias, né? E realmente os arcos mais importantes são esses, mano. É o da Fênix, que eles falaram que eu nem lembrava da Fênix. É o do Apocalipse e o do Massacre, mano. É, também tem um arco muito importante também, que morreu muito mutante nele, eu acho que o Giovanni vai lembrar, que se chama Extermínio de Mutantes. Nesse arco foi liberado o extermínio geral dos mutantes, e eles eram tratados como se fossem espécie de judeus, onde eram levados para campos de concentração, entendeu? Ou eles eram exterminados ou trabalho escravo. E isso ficou durante muito tempo nessa saga, para eles tentarem se livrar dessa situação. animação. Já sabia que já teve crossover do X-Men com Street Fighter. Já teve crossover já do X-Men com Star Trek. Mas é irado, então, hein? Se você ver esse... É irado, hein? X-Men vs Street Fighter. Um dos melhores jogos de luta. Joga aí. De bola mesmo. Tá, um dos melhores crossover que eu achei dos X-Men, que eu acho que o Didi vai lembrar, os meninos eu acho que não leram, que é X-Men Novos Titãs. E Novos Titãs. Foi isso aí. Foi também outras... Pra caramba. Foi umas loucuras que a turma fez aí. Tudo bem, cara. Então o que acontece? O X-Men é muito divulgado. É extremamente conhecido. E outra coisa também que se popularizou, mano. Desenho animado, mano. Era foda, mano. Desenho animado ali. Sim, e o desenho animado do X-Men, pra cá entre nós, é um dos melhores que já aconteceu. Mesmo que agora esteja... Sim, o desenho é show de bola, viu? O primeiro que passou, né? Não é essa porcaria que passou hoje, não. Não, primeiro. Desenho, viu, galera? O desenho foi o Media Kit da Marvel pra vender os filmes, entendeu? Praticamente, cara. Mas acontece... Não foi Media Kit, não, porque eles estavam fazendo a correlação dos HQs com o desenho. O desenho popularizou. É porque... Facilitou, porque muita gente não tinha preguiça ou não tinha dinheiro, ou sei lá, pra ler os HQs e fizeram as animações. E as animações tinham o mesmo traço do próprio escritor, dos próprios desenhistas que estavam rolando na época. Era, se não me engano, é o Jim Lee. Era baseado no traço do Jim Lee, que pra mim é um dos melhores desenhistas da atualidade, mas só que só perde pra mim pro Frank Cho, que também é um ótimo desenhista também. Mas a evolução do desenho segue bem os quadrinhos ou não? Não. É inspirado, adaptado. Ah. Porque tira um pouco da violência, tira um pouco do homossexualismo, tira um pouco do sexualismo também, tira um pouco do... O Wolverine só lutava contra robôs, né? Porque não podia isso aí. Ter sangue. E a galera não atirava com armas, atirava com lasers. O desenho tá meio ultrapassado, né, mano? Assim, o estilo de animação, não sei o que e tal. Mas as mensagens que tinha que dar tá algumas coisas da Tom, mas a história mas ficou ainda legal. Mas ainda é legal, mano. Ainda é legal o cara assistir e acompanhar ali os personagem e tal. A massa. Dublagem, principalmente, porque o cast de dubladores que escolheram pra X-Men, cara, é clássico. Mano. E outra, mano. É um mais marcante que o outro. Eu vi o Jurandir falando isso daí no Rapadura de X-Men, mano, e eu concordo com isso aí também, mas se os caras usaram os mesmos dubladores do desenho no filme, mano, é porque o filme é importante, o desenho é importante. Mano. Foi importante. É porque é o seguinte, os profissionais e as pessoas que hoje estão cada vez mais dominando o mercado e são os formadores de opinião, como o próprio Jurandir e Joel, ou Samuel, são as pessoas que cresceram vendo essas animações. Eu, de vez em quando, assistia. Vocês não, vocês cresceram vendo isso. Então, por que não fazer uma mídia mais aproximada junto com esses profissionais do que, senão, a dublagem? É verdade. Entendeu? Isso é, chama-se um mínimo de inteligência e respeito. Vocês começam a respeitar. O que mais irrita você muitas vezes no filme, um filme que você chama assim, é... Por que a gente ficou muito irritado com o Homem-Aranha e começou a falar mal do negócio? Houve poucas referências e poucas ações que chegassem para fazer uma correlação mais positiva, o que é o Homem-Aranha. Isso é um caso. Isso. Porque, por exemplo, a gente se irritou com o Godzilla. Porque o Godzilla chutou o pau da barraca. Se ele fosse só tranqueiro e porrado, como era do filme japonês, todo mundo adorou. Não, foi tentar fazer um filme sério e acabou perdendo a mão, entendeu? Esse é que é o problema. Porque quando eu falo, vai fazer alguma coisa bem feita, vai gastar dinheiro, mesmo que seja mais simples, mas faça bem feito. Tem que ser que nem o Giovanni, compadre. Tem que atentar nos detalhes. É, os detalhes é que é fundamental. É porque o detalhe derruba. Imaginem só se o Homem-Aranha do Tobey Maguire tivesse a dublagem que era do desenho do Homem-Aranha. O queixo quadrado, mano. Puta que pariu. O queixo quadrado e detalhe, o dublador do Homem-Aranha lá do Tobey Maguire é o mesmo dublador que faz a narração dos Anos Incríveis, que é o Kevin Arnold. Aí, caramba, aí, sério? Sério, total, entendeu? A galera vai e pensa, faz o X-Men com bons dubladores e tá o resultado. E todo mundo fala, o Wolverine tem voz de velho, o Wolverine tem voz de velho. Lógico que tem mais de 300 anos, aquela bosta, porra. Aquela voz é show de bola. Show a de voz bola. Do acho cara é marcante. A dublagem mais foda que já fizeram. A dublagem... Acho que a voz ali combina com ele, acho que não deveria... Total, a voz do total. Wolverine, mano, é marcante demais, velho. E a voz do Magneto, mano? A voz do Magneto é voz de vilão, fodão, mano. Ele falando Charles Xavier, todo esse caralho, mano. Suas armas mais poderosas irão destruí-los e os mutantes não mais se esconderão com medo. Pare com isso! Ele está indo para o controle de lançamento. Começar libertação de mutantes. Caramba. E a voz do Xavier, que é a voz de pacificador, mano. A voz dele é a do Chaka de Virgem, hein? Que Deus nos ajude se ele estava certo. Possuindo o poder do magnetismo, ele começou a chamar-se de Magneto. Ele e sua crescente legião de seguidores atacaram centrais elétricas, fábricas, prédios do governo, determinados a destruir a sociedade humana, plantando o caminho para o controle dos mutantes. É show demais, mano. É show demais. A voz da vampira, cara, é aquela mistura de mulher sexy e esperta ao mesmo tempo, entendeu? Pilantra. É aquela que vai arrancar tudo que você tem, tá ligado? Se você bandida, vagabunda, tá pilantra, rampeira, essa mesmo. Essa é e eu estou começando a achar que eu nunca serei. Você só quer saber de falar da lua? Sim. E a voz da tempestade? A voz da tempestade era a voz da imponência, a voz de uma deusa. Mas você não deve morrer. Matar não é o estilo dos X-Men. Morlocks! Vocês não mais precisarão viver na escuridão. Como sua líder, eu lhes ofereço abrigo seguro na mansão dos X-Men. Pois é. Da tempestade. Era muito show quando ela invocava os raios. E... Eu convoco, né? Dava um ecozão assim. Era legal, o Gambit. O dublador colocou até sotaque francês nele. Ele falava Monamida. Cherry, Monami. E ele tinha sotaque mesmo, porque isso é raríssimo nos dubladores brasileiros, eles colocarem sotaque. Quando o cara bota sotaque é porque o negócio tá sendo levado a sério mesmo. De compensação, no filme foi aquela porcaria. E ele é igual o Pelé, né, mano? Ele fala dele na terceira pessoa, né? Vocês não gostam de Gambit, vou embora. É, muito show. Podem ficar relaxados. O querido Gambit chegou. É muito show. Tem uma fala do Wolverine que eu me lembro até hoje, que é que tá o Wolverine e o Gambit lutando com o Sentinela. Aí o Gambit tá batendo lá, o Wolverine quer bater também. Aí o Wolverine chega assim, empurra o Gambit de lado, aí diz: sai da frente, ô babaca! Até essa parte dele, mano, de falar assim, sai da frente, babaca. Essa paradinha que ele dá, é foda, velho. Isso também que é uma coisa que era bem legal no desenho, que eu gostava, porque era zoado, mas era legal ao mesmo tempo, que era sentinelas do desenho, cara. E eu baseados no D-Link. Sim, mas também a dublagem, ela falava. Eu queria falar ainda dos personagens, antes da gente entrar nos vilões, que é justamente o Ciclope na animação, cara. Ele era realmente um líder, e ele tinha uma voz de líder também, entendeu? O Capitão América, né? Da galera ali. É o Capitão América. Ele era muito mais líder no desenho animado e... Ele é um bosta. Pois é. E no filme não colocaram a voz dele, não. Vocês repararam que a voz dele não é a voz do Ciclope do desenho. Eles colocaram outra voz. Botaram uma voz de babaca corno. Cornão. Botaram voz de cornão no personagem. Ele é um bocó. É o Ciclope do filme. Mas no filme dos X-Men, realmente ele é líder. Realmente o cara... Acho que filme não, mano. Seriado, maluco. No desenho. Agora, quando eu... A cor é certa, mano. Quando eu vi o Hugh Jackman de Wolverine, mano. Puta merda, mano. Esse cara é o Wolverine, não, é a mesma coisa. Vocês não conseguem imaginar outro fazendo o Wolverine. Né? Vamos lá devagar. Vamos lá devagar. Quando Explicate o meu. O explicador. Começa o desenho. Aí eu vou dizer, vamos se lascar. Aí eu vou... Ó, pessoal, gente, quando apareceu, digamos assim, a história do Hugh Jackman, que ia ser o Wolverine, aí começou, gente, pô, peraí, esse cara, vamos ver o currículo do Hugh Jackman. Pegaram o Hugh Jackman, foi o mesmo drama que teve com o Heath Ledger, né? Porque você pega assim, ó. Ele viu com foto, currículo. O cara não tinha histórico de filme bom, cara. E só fazendo filmes mais ou menos assim, como se fossem filmes pequenos, cara. Ele só explodiu depois do X-Men. E o outro, ele só entrou no X-Men porque o ator original sofreu um acidente em Missão Impossível 2, que é o nome daquele cara. Que isso? E ficou, ele era o backup do cara. Depois que ele fez, e o mais importante, o Hugh Jackman não ficou preso de filme. O Hugh Jackman tava nos classificados, né? Nos classificáveis. Se alguém vacilasse, ele entrava. É, pois é. Sim. Não, porque eu acho legal do Hugh Jackman é que ele não se prende a um personagem só como o X-Men. Ele fez aquele Kate Leopold, ele fez aquele a senha Swordfish, Van Helsing, fala de Van Helsing, eu que filme. Tá maluco? Van Helsing é ruim pra caralho. Não, tu não viu a Austrália? A Austrália é bom, eu gostei do Austrália. Mas a Austrália, ele está cantando, ninguém leva um susto, descobre que o Hugh Jackman faz teatro e canta. Agora, quando eu vi ele andando na neve, mano, caralho, mas esse é o Wolverine, mano. Não, a aparência dele não tem como negar, não. Ele tinha realmente a aparência do Wolverine, o rosto, mas eu confesso que eu não achei ele com o corpo ainda do Wolverine. Ele era ainda muito corpo normal. E o Wolverine é altamente musculoso, entendeu? Ele tem um músculo de... Ele tem músculos de arma X mesmo, entendeu? Atenção, começou. Festa was afraid. I'm sacrifice. É, tem que ter um corpo enorme. Tem que ter um corpo não, máximo. Wolverine, se vocês repararem na cena que ele está dentro da arena, ele está com o busto quebrado. Busto seco. Você adorou. É nem barriga, então, né? É bucho, né? Quer queira que não, Jean Grey tava muito bom, o Professor Chester tava muito bom, o Magneto tava muito bom, todos aqueles que estavam. O próprio Corno também tava bom também. O Magneto, mano, quando eu soube que ia ser o Ian McKellen, mano, vixe, mano, o Magneto vai ser veão, mano, bicho magão ali. Aí depois, quando eu vi no filme mesmo, eu entendi, mano. Pra que que o Magneto precisa ser bombado, mano, nas HQ, mano? Precisa não, o Magneto precisa ser bombado mesmo. Tá mano. Certo, mano, ele ser porque... magnim mesmo ali. Não levanta ferro, mano, cara. Não levanta ferro, não, mano, é tudo com a mente, não precisa não. Muita coisa vergonha alheia no primeiro filme. Um exemplo de vergonha alheia foi o Dente de Sabre. Puta merda. O grosso também. Ele parece a Elk Maravilha, mano, cara. Puta merda. Se a Elk Maravilha nascesse homem, seria aquilo ali, viu, mano? Não, mas ficou zoado mesmo. Ficou muito sério, zoado, Giovanni. Não, aí começa a confusão da cronologia do X-Men. Porra, se o cara é irmão do Wolverine, por que que não reconhece ele como irmão? Nem fala pra ele. Outra bizarrice é a peruca fake da Tempestade, que era ridícula demais. Parecia aquelas perucas que você compra na feira. Exatamente. Isso, mano. Era vergonha ali. Os caras tinham dinheiro pra fazer feito de raio, mas não tinha dinheiro pra comprar uma peruca pra mulher, macho. Mas aí o que aconteceu? Não se preocupa não. 2 anos depois, ela fechou o artifício e mostrou os peitinhos. Cadê os peitinhos, mano? Peitinho não, peitão. Cadê os peitão? Peraí, vamos achar. Peita Halle Berry, vamos lá. E no primeiro filme, né, mano? A galera ficou se perguntando, cadê o fera, mano? É bem isso aí, ó, orçamento que não deu, mano. Aí, ó. Tem uma cena aí, se vocês que estão ouvindo aí quiserem rever, é a cena da Estátua da Liberdade, que eles estão presos com ferros que o Magneto fez, né, pra prendê-los. Dá pra ver claramente que os ferros são feitos de esponja pintada. Ixi, Maria. Caramba. Power Rangers, né, mano? Total. Total. O orçamento do filme era muito baixo, galera. Ah, mas todo mundo... Eu mesmo, quando eu assisti o primeiro filme do X-Men, eu não imaginava que ia ser tão bom assim, cara. Na verdade, eu não achei o primeiro filme tão bom. Agora que eu acho importante chamar esse filme aí, porque é o seguinte, mano. Realmente, os filmes de heróis tem gente que diz, o filme de herói começaram com o Blade, não sei o quê. Mas o Blade era um personagem meio que terciário da Marvel, assim. Segunda linha. E praticamente ninguém conhecia, mas agora os populares mesmo ali, X-Men, Homem-Aranha ali. Essa leva, se a gente hoje tem essa leva de todo ano ter 2, 3 filmes da Marvel de herói, surgiu lá no X-Men, mano, no Homem-Aranha. Com certeza. Hoje, mano, esse ano a gente tem 4 filmes da Marvel, mano. Não, esse ano foi overdose total de filme da Marvel, cara. Então, tá bom. Marvel, com referência a Marvel. Ela viu que deu certo, né, mano? Apostou nos filmes ali. Não, mas a tendência agora é a gente ver muito mais filme de heróis, cara, agora, a partir de agora. E entendeu? Já tem tanto filme de herói, mano, que eu acho que já poderia virar um gênero, filme de super-herói, mano. É, logo, acho já que é se continuar gênero. Assim, vai acabar virando, cara, entendeu? Mas já é um gênero. Chuta, eu queria que vocês chutassem aí, quanto, sem olhar na internet, quanto custou o X-Men 1? Custa 80 milhões. Eu já li, não posso ver. Oitentinha. Dinho, quanto? Aposto no oitentinha ali. 23 milhões. 23 caralho, milhões. Bicho, que isso? E tu, mano, o Dinho quer que os caras passem fome, viu, mano? Ele não ia dar pra fazer nem o Fera, nem o Wolverine. E tu, mano? Eu já li na nota que eu pode falar aí, cara. Pronto. Só pra vocês terem uma ideia... 56. Pronto, 56, né? Então pronto. Só pra vocês terem uma ideia, um filme pra ser considerado um blockbuster, que tem efeitos legais e tudo, tem que estar numa média de 150 milhões a 200 milhões. Isso. O filme, ele foi feito com 75 milhões, caralho, mano! Eita! E arrecadou quanto? 294 milhões em todo o mundo e 157 milhões só nos Estados Unidos. Caras triplicaram o dinheiro que eles gastaram. Ai, meu amigo, não tem jeito. Tem que fazer a segunda, porque aí tem que ganhar dinheiro. Não tem que fazer o segundo, não, mas eu que tenho que começar a fazer filme. Mandar só se for filme pornô, seu porra. Já é o começo, né? Zex vai ter, o Zex vai ter. Não, mas agora a gente vai concordar aqui que o segundo filme do X-Men é bem melhor que o primeiro e que o terceiro. O começo não, tipo, é muito foda, hein, velho? No começo, aquela abertura Noturno, do X-Men, né, aquele começo reflete diretamente no começo do filme novo, cara. O começo daquele filme do Noturno fazendo aquele ataque show. A única pena que eu fico chateado, depois do filme 2, deram um tiro na macaca do Noturno, desapareceu o Noturno. E outra coisa, o Noturno do filme, eu sei que o Didi não vai concordar comigo, ele vai falar, mas eu vou dizer. O Noturno do filme não se compara ao Noturno da HQ. O Noturno da HQ é brincalhão, é sarcástico, é irônico, e do filme é um chorão. E o filme inteiro ele chora, mano. Eu fiquei indignado. Mas ficou conivente com a realidade. E o poder dele, Dinho, é aquela parada, mano. Ele não se teletransporta, né? Na verdade, uhum, é o seguinte, mano. Ele, tipo, entra numa porta, aí o mundo que ele entra é todo zoado, mano. Todo louco. Aí quando ele sai na outra ponta, é tipo como se ele entrasse em outro mundo e voltasse pra Terra. É tipo universo alternativo, né? Ah, entendi. Só que o universo dele é todo louco, né? Por dentro do portal ali. Caralho. Mas mesmo assim, mesmo fazendo muito sucesso no filme 1, o filme 2 não teve um orçamento tão grande assim, viu, galera? Eu achava que era um orçamento maior, mas não foi tão grande, não. Foi apenas 110 milhões que deram pra eles fazerem. Mas aí que tá. Os dois filmes são de Bryan Singer. Muito bom. E arrecadou quanto? 2. 406 milhões! Caralho, puta merda! 215 milhões só nos Estados Unidos. Que pariu, viu? É, realmente. Os caras estão de putaria. O Manel querendo fazer um filme de qualquer jeito. Manel, o cineasta, pessoal, Manel, o cineasta. Vou começar a refletir aqui, ao invés de botar minha bodegazinha pra vender. Ô, Manel, se você fizer um filme, eu quero ser o cara que morre logo no começo do filme, pelo menos ganhar alguma coisinha, tá ligado? Me chama. Morrer logo no começo do filme. Agora o X-Men 3, né, mano? O Bryan Singer, ele vacilou, né, mano? Saiu do X-Men e foi fazer super-homem, mano. Puta merda. Mas vamos lá. Peraí. Vamos lá. O cara se deu, já tinha conseguido fazer um puta de um filme. Depois fez um filme muito bom, certo? Quando chegou a vez dele se definir em relação a isso, pintou a oportunidade de fazer outro Wicked, senão Super-Homem, certo? Então, imagina a cabeça do cara. Cara, já fiz os dois X-Men, agora vou fazer o Super-Homem, cara. E era o que ele queria fazer, realmente. Enquanto o X-Men tem que ser uma porrada, o outro é só um, meu camarada. Então, o cara se sentiu cego. Mas, Didi, tu tem que admitir, cara. Ele comprou briga com a Fox, porque até o Ciclope ele levou, mano. É, pois é. Não, mas o Ciclope foi pra provar que ele segundo em vários universos. Eita, olha! Tu não tá falando. Superman, o retorno, pô! Tô ligado, mas aquele ator ali fez o X-Men aonde, mano? Não, mano, o Super-Homem não. Ele é o Ciclope, porra! O Ciclope é o namorado da Lois Lane nesse filme, mano. É. Que ele é traído pelo Superman com a Lois, que a Lois tem um filho com ele nesse filme. E no X-Men ele é traído pelo Wolverine, né, com a Jean Grey. Aí chega no filme 3, vamos lá. No filme 1, quem foi o roteirista? Foi David Hayter, Donce de Santo e Bryan Singer. Bryan Singer escreveu o filme. David Hayter, pra quem não sabe, é o dublador do Solid Snake, do Metal Gear. Aí de novo, quem foi o roteirista? David Hayter, Bryan Singer e o Michael Donnelly, que também é a segunda linha, David Hayter. São dois, mas são muito bons roteiristas. Quando você vai pro filme 3, tem mais roteirista do que dublador. Do que qualquer personagem. Deram uma esfriada e tal. Aí só assinou o Simon Kingback. Já começou o... Caralho, mano. Foi Homem-Aranha 2, mano. Aí vamos lá. E depois começa. Direção. O Brett Ratner cumpriu o papel de ser diretor de produtor. Então o filme 3, cara, foi uma catástrofe. E eu não acho ruim, não, viu, mano? Os filmes do Brett Ratner ali. Teve tanto, mas tanto personagem bom que foi desperdiçado, cara. Mas sabe o que eu achei invocado, pessoal? É porque enquanto o filme 1 e o 2, ó, um teve 75 milhões, o 2 teve 110 milhões, né? O orçamento. O 3 foi 210 milhões o orçamento. E a arrecadação, olha aí. Arrecadação, nos Estados Unidos, arrecadada. Ele quase que não se paga, viu? Vixe, ele faturou, mano, 234 milhões, ele custou 210 e faturou 234. Ele quase não se paga nos Estados Unidos. Mas ao redor do mundo, ele faturou bem, que foi 455 milhões. Vixe. Mas mesmo assim, um filme que foi dá quase, duas hein? vezes o orçamento dele não é verdade. O cara tem que dar 4, 5, 6 vezes. Mas não deu. Porque esse aí o Joel só faz uma vez, né? Não, nem fui, nem fui assistir. Não, não querendo comparar, mas, por exemplo, os três Batman do Nolan quase chegando a mais de $1 bilhão, não, né, cara? Se pagaram dois tranquilamente. Dois deu, um bilhão. Agora, porra, aí o Arcanjo apareceu, que é um personagem que eu adorava do X-Men, cara. Eu nem vi esse filme, X-Men 3. Você não assistiu, viu, Malak? Tu assistiu, aí ele tem o Juggernaut, aparece aqui, pela primeira vez. Não, e o Juggernaut tá muito doido. Assisti não, eu tô doido, eu tô doido, sou um hooligan. É sério, até hoje tu não assistiu? Assisti não, mano. Parece aquele ator do Hooligan. A função dele era quebrar paredes e falar mais nada. Não, mas o importante é que ele, o Bryan Singer, vai lá e ele volta pro primeira classe. Pro, né? É primeira classe, entendeu? Isso não, primeira classe não foi o diretor, não foi o Bryan Singer, ele só foi o produtor. Mas meteu a mão no filme. Mas antes do First Class, temos que falar de X-Men Origins Wolverine, de 2009. E vamos embora, esse, né? Esse eu não vi. E vamos embora, né? Tenta naquela hora da luta do Gambit com o Wolverine, mano. Dá pra perceber que é estúdio, mano. Aquele cenário, mano. E altamente forçado. O filme já começou errado. Todo mundo reticou. Vem cá, quem é que não assistiu a cópia recebida antes? Todo mundo baixou o filme antes. O filme começou, aquele filme foi fadado ao fracasso, porque, porra, vazou a cópia não editada do filme. Eu assisti assim, eu cheguei em casa e assisti o filme. Eu assumo. Vou ser preso. DVDzão, né? Vamos usar uma lógica aqui. Tu é um mega, super, ultra produtor de cinema. E o cara te dá um roteiro merda daquele do Wolverine. O mínimo que tu poderia fazer pra um investimento de 150 milhões é ler pelo menos o resumo do roteiro. Mas os filha da puta nem isso faz, mano. E bota um roteiro merda daquele, mano. Como é que deixa passar um roteiro merda daquele pra gastar 150 milhões no filme daquele, mano? São 150 milhões, não é 150 reais, não, mano. E o filme, o filme é uma loucura, né, mano? O que deveria ser um dos melhores filmes acabou sendo mais o pior de tudo, né, mano? Mas estão reclamando e tal, ele deu o dinheiro dele, conseguiu quase se pagar, deu um dobro e mais alguma coisa, certo? Mas em compensação, aí mostrou um problema. Todos os filmes do X-Men tem que aparecer o Wolverine e ele tem que fazer alguma cena impactante. Começou a gerar um problema. A série começou a rodar em função de um diretor só, de um personagem só. Aí começa a incomodar isso. Vocês perceberam que toda... Até o Wolverine, quando apareceu no First Class, ele faz uma cena do cacete. Cara, e aí, você quer participar? Vá se fuder, pô. Eu acho que o First Class, ele foi um filme amaldiçoado pelos as continuações ruins, né? Porque veio o X-Men 3 e não foi um filme tão bom em roteiro. Veio o Wolverine Origins também, que não era tão bom. E a galera meio que cagou, né? Ficou decepcionado, bicho. Aí olhou feio pro filme, mas o filme é bom. Mas o filme é bom, caramba. É bom, não, peraí. Incrível que pareça... First Class é excepcional. Muito pronto, bom. Mas por incrível que pareça, os americanos não tinham fé nesse filme, porque o filme custou 160 milhões e só faturou 146 milhões nos Estados Unidos. Puta merda. Então ele não se pagou, então. Ele não se pagou nos Estados Unidos, só se pagou ao redor do mundo com 353 milhões. Meu camarada, você mexeu com muita gente, mas foi bom, cara. Os personagens vieram. Isso. Jennifer Lawrence arrebentou a boca do balão mais uma vez. O Michael Fassbender, né, mano? Como Magneto. Michael Fassbender como Magneto. Eu nunca imaginei que um ator iria sobressair o primeiro Magneto, né, cara? O Ian McKellen, que é o grande Gandalf, o cara conseguiu. Pra mim, ele é melhor que o Gandalf, cara. Não, ele é muito bom. Mas, galera, mas foi bom, gente. Pode ser que foi. Começou a ter uma correlação com a história, aquela confusão dos mísseis nucleares e a crise dos mísseis nucleares junto com o Neil Silvestre foram excepcionais, certo? O próprio personagem do Dr. Schmitz, do Kevin Bacon, foi excepcional. Cara, o Kevin Bacon tava bem nesse filme, bicho. O vilão dele te dá medo, tava velho. Bem mesmo, ele bem. Te dá medo, mano. O poder do cara é inacreditável, agora velho. Agora eu vou confessar, hein, mano. Eu dormi assistindo esse filme no cinema. Vixe, complexo Giovanni. Agora, por que que eu dormi? Isso é um padrão de qualidade de atendimento quando o filme é uma bosta. O seu sistema lhe protege contra isso. Não, mas não foi por causa disso, não, mano. Porque eu o sistema lhe protege. Tava assistindo eu, o Manel, o Neto e o Jota, mano, na mesma sessão. Aí, um dia anterior, mano, eu tinha virado a noite, mano, fazendo alguma coisa aí, não sei o quê. Com certeza foi editando algum cast. É, pois é, exatamente. Aí, nesse dia, eu tava cansado, mano. Aí tava escurinho ali, ar-condicionado. aí já era, meu. Porra, mano, não aguenta não, ali. Aí foi Giovanni Phillips. Agora, a melhor história de todas, disparada ali desse filme, mano, foi o Manel no final, mano. Conta aí. Como é que foi isso aí, mano? Que porra é essa? Conta aí, mano. Que porra é? Conta aí. Não, agora eu quero ouvir a história, Não, mas porque é o filme velho, mas rolando e tal, não sei o que, aí uma vez voltou com o cabo Joel, acorda, baitona, é bem cima. E Joel, né? Eu acordei, o submarino já tava levantando, vixe Maria. Aí quando dá, se quase meia hora tá o filme acabar, sei lá quanto é que tava pra acabar, mas cheio, meu irmão, mas que vontade de mijar do inferno, né? Mas tu pensa numa dozona assim cruel, macho. Eu me tremendo assim. Rasgando, tava ardendo já. Mas é, deu, macho, no limite, macho. Eu tava pra sair gritando, macho. Eu, caralho, mas esse filme não acaba não, macho. Desesperado! Mas porque eu entrei num desespero, macho. Esse bicho não acaba. Se contorcendo na cadeira. Eu, ei, Joel, tu não tem noção não, mano, quanto tempo vai acabar. Que merda da porra, mano. Caralho, mas o bicho ardendo. Eu, eita, menina, agora que eu mijo aqui na cabeça carregada. Nossa senhora, você mijou no banheiro. Aí eu não, aí só sei que o bicho acabou, macho. E eu saí voado, macho. Mas eu tava, nós estávamos sentados lá em cima. Tava no último andar, da fila aí. É, tava praticamente no último andar. Eu acho que eu fui um dos primeiros a sair na fila da saída lá. Eu evitaria, mano. De repente o Manel se teletransportou mundo, assim. Aí eu, vixe, menino. Eu não sei porquê. Essas coisas só acontecem com a gente, mano. Esses outros sites de cinema não tem essas histórias pra contar, mano. Se tem, não conta, mano. Só a gente que passa vergonha em público, né, mano? É foda, viu, mano? Aí eu perguntei pro Neto, mano, que isso, mano? Já foi isso aí? Aí o Neto morrendo de rima, assim, mano. O bicho já tava vermelho. Mas foi uns 3 dias, mano. O cara rindo dessa taria aí, mano. Aí, mano, foi uma carreira, mano. Que puta coisa.